entra no carro novinha, se ajoelha e começa a mamar, sei que já tá molhadinha e tá louquinha querendo me dar. Tu entra no carro novinha, se ajoelha e começa a mamar, sei que já tá molhadinha e tá louquinha querendo me dar. Ele é só botadão, falei não aguento não, é só coloadinha devagar na pepequinha, só coloadinha devagar na pepequinha, só coloadinha devagar na pepequinha, só coloadinha devagar. É só colocadão devagar no pepecão, é só colocadão com pressão no rapetão, é só colocadão com pressão no pepecão, é só colocadão com pressão no rapetão. Essa é de verdade. Tamo junto. Vem com o Jazz do Filé, o macho dos paredões. Entra no carro novinha, se ajoelha e começa a mamar, sei que já tá molhadinha e tá louquinha querendo me dar. Entra no carro novinha, se ajoelha e começa a mamar, sei que já tá molhadinha. Vai ser como filé. André Civis, o moral de índio coala. É só colocadão com pressão no pepecão, é só colocadão com pressão no rabitão, é só colocadão com pressão no pepecão, é só colocadão com pressão no rabetão. Puxa o solo, body play. Alô, Djavan, Salão Cabelo Black. Tamo junto, Nath Multimarcas, os melhores calçados de Itabuna.